vem, vem. DVOX de Fox, AJ04, faça suas apostas. Vem com nós, vem, vem com nós, vem. A vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, a vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, se viver com medo, a vida vira um pesadelo. Com o pé no freio, eu nunca pude ser eu mesmo. Viva sem receio de apostar pra perder, pra vencer. Primeiro tem que merecer. Tenho a garra de um leão, a força de Sansão. Viva a melodia da batida do meu coração. Superação, todo dia na missão. Soldado do exército antidepressão. Comigo não, pois eu sou mais eu. Todo dia minha vida chega ao apogeu. Aqui tem, nem vem zica. Eu sonho todo dia estar nesse lugar, vai. A vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, a vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, faça a sua aposta. A vida é composta de várias perguntas. Vem de você a resposta. Se vale sonhar, se vale arriscar, se vale cair pra depois levantar, se vale sofrer, se vale chorar, se vale perder pra depois ganhar. Então imagina se a vida não desse a chance de planejar onde morar, onde trabalhar e a pessoa que possa amar. Enfim, não é bem assim, você pode escolher e saber os caminhos que você quer ter. Pare no pare, faça tudo que o seu coração diz. Escolha seu caminho e seja feliz. Eu sigo na sintonia do flow, sigo na melodia do som. Eu sigo sem medo de comer dentro e vou. Oh, oh. Nada de graça, é preciso arriscar. A vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, a vida dá perguntas e não respostas. Junte as fichas, faça as apostas. Nada é de graça, é preciso arriscar. Se você quiser ganhar, escolha o que você quer ter. Só você pode responder o que você quer. Não tenha medo de viver, seja forte pra poder vencer. Se liga para não cair, se cair, levanta, vai e pede bis. Aqui todo mundo é aprendiz, e pra ser feliz, é só seguir na fé. A vida dá pergunta.